sangue na mente. Cultura de rua, não sou indelinquente. Atropelando meus versos, mandando a rima certa. Hip hop na veia é o que interessa. Não tem blá blá blá e nem piada de mau gosto. Tem quatro elementos fazendo um esforço, lutando pela vida e pela paz. Vejo o cuzão cantando pagode no banco de trás. Meu rapper tô pensante, tipo tiro na mente. Não quero dar hip hop, tipo tela quente. Quero que meu rap sirva como engrenagem pra levar você até a liberdade. Subi o F15 da sabedoria, tentando levar pra vocês o nosso dia a dia. Não quero ter pena de mim, nem do meu povo. Quero que me olhe e me tire como louco, louco rimador da periferia. ASD na fita, quem diria? Humildade é o nosso lema, o sofrimento do meu povo é o tema. Como um ringue de competição, o mais forte sobrevive, um dois ladrão. Esse rap tem pé, tronco e cabeça. É rap ativista, não se esqueça. Inovação se faz dentro de você. Nunca é tarde, maluco, pra se arrepender. Rap é coisa séria, é estilo de vida. Como se fosse o remédio pra minha ferida. Como se fosse a água pra sua sede. Como se fosse a comida pra minha fome. Como se fosse a droga que te consome. Então me respeita, você que diz ser homem. Gravatinha todo enfeitado, não passa de favelado. Tira onda de carro emprestado, é tirado como um tarado. Vide até a mãe, tem mais pecado que o diabo. Aqui é rap forte, rimas agressivas. Lutamos pra viver, pra salvar as nossas vidas. Aqueles comédias, homens da lei, querem ser Deus? Sinceramente não sei. Não respeito ninguém, agem sem pensar. Eu vim do baile, começaram a me espancar. Se fosse o rolo compressor, passaria em cima de vocês. Não sobraria nada, esmagaria todos vocês. Sistema, covarde, imbecil. Respeite as caras, respeite a periferia. Respeite o hip hop, honre a bandeira do Brasil. Vai morrer, vai morrer, os boys vai morrer. O rap nacional não foi feito pra você. Vai morrer, vai morrer, os boys vai morrer. O rap não vai rebolar na TV. Tem que saber respeitar trabalhador que levanta cedo pra enfrentar o horror. Baú sempre lotado, papo de patrão cuzão. A noite quer curtir, leva tapa, não dá não. Eu tenho que falar, tenho que me expressar. Senão seu polícia eu vou engasgar. Quando eu olhar pra você eu vou vomitar. É rap ativista, pode acreditar. Tem uma banca forte, vindo pra balar. Família hip hop botando pra quebrar. Quebrar o CD, valorizar o vinil. Abrir sua mente, rimas fortes a mil. DJ que é DJ tem que saber arranhar, viajar. Vai morrer, vai morrer, os boys vai morrer. O rap nacional não foi feito pra você. Vai morrer, os boys vai morrer. O rap não vai rebolar na TV. Conexão, Santa Maria, Samambaia. Periferia de Brasília grita hip hop ativista. Aqui não tem comédia, nem deixamos brechas. Doutorados na rua, o mundão é escola. A vida é uma grande professora, sem essa de ficar à toa. Nossa escolha, não pelas roupas, estilo visual, mas pelo potencial. Rap nacional, revolução cultural. Informação, formação, periferia em ação. Contra a mão invisível, que rouba, que mata, que manipula e que disfarça. A caça e o caçador, a lei da selva que se implantou. Forte de verdade é quem sabe, sabe mais. Inteligência que faz e desfaz. Lutamos pela paz, não há paz de cemitério. Mostrar o que é sério, desvendar o mistério. E não tem super-homem, e nem Carla Pérez. Tem rimador ativista, sem mistério. Não tem mistério em mim, nem Cid Moreira. Tem família hip-hop, que não são estrela. Mas são meus manos, muita consideração. Já falei, já basta porra da televisão. Que mente, que finge, que aterroriza. Sinceramente, mano, Big Brother me intimida. É o enquadro, truta, é o resgate. A revolução, mano, é o combate. A diferença a gente esquece, abaixa a burguesia. Aqui o som é favela, som de periferia. Tipo aquela bomba em Nagasaki. Tipo a organização da famosa FARC. Enquanto a chama da revolução transparecer, esse louco vai informar, vai dizer. Vai morrer, vai morrer.